André Cedês, a potência dos paredões. Eu tô desenhando a nossa rota e acho que você não percebeu. Não sou pintor, mas tô pintando um clima entre você e eu. Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu. E já que tô preso, eu sou sequestrado por roubar um beijo seu. Quero ser condenado e nunca desfazemos a aliança com seu nome gravado. Fiança, juro te amar e morrer do seu lado. É aí, garotinho da sofrência. André Cedês, o moral de Picoara. Eu tô desenhando a nossa rota e acho que você não percebeu. Não sou pintor, mas tô pintando um clima entre você e eu. Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu. E já que tô preso, é seu sequestrado por roubar um beijo seu. Quero ser condenado e nunca desfazemos a aliança com seu nome gravado. Quero ser condenado sem direito a pagar fiança. Juro te amar e morrer do seu lado. Quero ser condenado e nunca desfazemos a aliança com seu nome gravado.